Paraná, berço dos gladiador, pesadelo, DJ Samu, Tiagão e os kamikazes do gueto. Mano Flair, Mano Flair, Mano Flair. Salve samba, R4, quadrilha nas corridas e nas conquistas. Forte abraço aos maloqueiros. R apenas sintonia, CDR, custódia, Pel. Penhas, comarca, liberdade, ladrão e paz nas quebradas. Sem parasitar, sem panguá, sem dar falhos, revolve as pistolas e os cabos na cara. Plano de sequestro no filho do prefeito, se não pagar o exigido, começa arrancando. Várias horas de campana, perdeu é um assalto. Faz a limpa na mansão e leva o áudio a quatro. Mano humilhado no farol durante um dia, a noite rende a família. Dentro da capitila, quando a fome arromba a porta, o amor pula a janela e que nasce o terrorista com os coração de pedra. Nem não tem dó quando catar, cobra mesmo. Capitalismo estimula, dá valor só no dinheiro. Cada um na sua função, no crime escorre é louco. Criminoso busca os ouro, os plateios traz conforto. Quantos alimentos pros meninos na cadeia? Os milhões, umas bolachas, também umas goloseiras. Na revista da sacola, o agente ficou de óculos. O radinho caiu pro X, camuflado no Marrocos. Segue a sintonia, só blindão, ratatá. Chamos louco na voz, demorou pra invocar no Paraná. Em cada canto um kamikaze do gueto, te acorda, tira o sono, é real o pesadelo. Salve Pampa, Cambé, firmão, salvão de coração. Meus truques na pegada, no tão de cabelo azul. Tá ciente do que acontece nas quebradas, é verdade. As crianças virando homem antes do tempo, já é maldade. Espelha no tiozinho da aposentadoria. De cada milhão nasce um Neymar. Todo dia nasce um na pista. De falso tornado, perdedor XD. De Shark BF, lance no PT. Tá no vermelho o piloto e o parça. Na piroleta querendo esfaquear. Não quer trabalhar, o que resta é correr. Os menores putando 50 cg. As bíblias debaixo do braço dos mano da vila, é difícil de ver. Infelizmente o menor abraçou e o crime cresceu a todo vapor. Lembro de mil que quer ser ladrão. Não lembrei de nenhum que quer ser pastor. Só o sofrimento traz mudança. Nossa, barulho da tranca, mente a milhão, vários pensamentos. O mundo dá volta e ao mesmo tempo vai tá bem, ao mesmo tempo vai tá mal. Mas mesmo assim, todo tempo com Deus na fé, pesadelo atual. Parceiros, primo tem a voz. Na rua foi que aprendi que barato é louco e é tudo com nós. Certo, nego, compõe, lutou nessa guerra pregando igualdade. Essa é pra todos, irmão. A justiça e liberdade. Salve, salve, chega e deixa em choque. Playboys é povinho vacilão. Nós corre contra esse sistema que mata e oprime a oposição. Os humilhados serão exaltados aqui na nossa família. Rajada de Glock na cara daquele piloto que desacredita. Nesse momento saber que o Viele com o crime fechou. Residencial do café, mandarina e cambé, tamo junto, negou. Demorou, parceiro, pra chegar. Na contenção tem menores de ponto 40 de 9 HK. Londrina na zona sul, só pitbull. Na zona leste, os loucos na febre. Na zona norte, só bandido mal. Na zona oeste, firmeza total. Prossigo na fé, no rap também. Pega pro povo, pratique o bem. Hoje é o dia da nossa vitória. Histórias de glória e nós vê quem é quem. Brasil, você assistiu, ouviu e viu que o crime é organizado em São Paulo e no Rio. Na Bahia, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais. Em Brasília, Santa Catarina e muito mais. Paraguai, Argentina, Colômbia e Uruguai. No México, na América, as provas são quase iguais. A televisão dilacera e te hipnotiza. Alienação maior que o cabelo da Mona Lisa. Novela que satiriza. Brasil se globaliza da forma que eles querem. O povo veste a camisa. Viva maioria sempre morre primeiro. Uma minoria tem a maior parte do dinheiro. É mesmo que se for opressores e o governo, o povo não tá marcando. E agora já tá sabendo. Bem pior que lepra, todos um dia peca. Nada mais nada nega que a nossa justiça é cega. Capitão Ratatá, capitão Ratatá. Só muito morado no extremo fazendo a chave.